E aí galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast, esse que é o melhor podcast da sociedade, e hoje a gente reuniu um time especial, um cast completamente feliz para poder falar de um dos temas mais interessantes dos últimos tempos. Fala pra gente, Luiz. E assim, é um tema super atual agora, está super em alta, a gente vai falar sobre o nosso querido personagem, Emílio Garra. Como é, galinha? Emílio quem? Pô, galera, sério mesmo? Quem, mano? Não, peraí. Emílio Garra. Emílio Garra, não, sério, tá bom, facilitar. Não sei. Minecraft. Quem? Minecraft? Esse sabe. Como é? Minecraft? iPhone? Mãe de quem? Minecraft não, é outra coisa. Minecraft? Não, vou pegar mais leve, tá certo? O Caolho, galera, ó, Caolho. Ah, Caolho, já sei. Ciclope. Grande Scott Summers. Ciclope. Sério, galera? Pô, tá esquentando, tem a ver. Mas vamos lá, Arma X, Experimento X, Morte. Ah, sim. Também Grande temos... City Pride. Ô, oh, cara, pô, é, meu. Lice Negra. Vamos lá. Ou então, Logan, ou seu nome de nascimento, James Rowland. Rowland. O cast de hoje é sobre Wolverine, em virtude do nosso filme, do filme que a gente tá vendo aí agora, Logan. Queria que vocês se apresentassem antes da gente começar. Vou começar, você. E aí, bando de charaza, aqui é o seu Dharma e eu sou o único do grupo que assistiu o Logan, então eu posso tacar o terror aqui com spoiler, viu? E aí, pessoal, aqui é o Anderson, depois de uma longa campanha, hashtag Mago Supremo 2017, eu mudei minha alcunha pra Mago Supremo. Hashtag. Qual a frase? Ciclope estava certo. Ok. E aí, galerinha, aqui é o Leon Hart, Luiz, e pra todo Game Over existe sempre continue. E aqui é Lisandro Andes, o Grão-Mestre, e a gente vai falar agora... do Rio ou Mão da Porra Jackman na sua saída do papel do personagem, acho que mais relevante da franquia X-Men da Fox. A única coisa que talvez tenha prestado fora Deadpool. A gente pode começar? Vamos lá com tudo. Primeiro bloco, né? Eu queria convidar as pessoas que estão aqui presentes pra gente se posicionar em relação a como é que a gente vai tocar isso. É, no presente momento, que a gente tá gravando agora, o filme acabou de lançar, eu acho que lançou ontem à noite, foi? Pré-estreia ontem à noite, isso. Né? Hoje, quinta-feira. Lançamento. E nem todos nós assistimos, então o cast, ele é mais um cast de curiosidade sobre o personagem, talvez o Davi vá trazer algumas informações, que ele foi o único que viu na pré-estreia por enquanto, mas acho que todo mundo aqui fica tranquilo em dizer que é fã do personagem Wolverine, é isso? Exato, e justamente por isso a gente vai trazer uma ficha técnica assim pra vocês que querem saber mais sobre o personagem após assistir o filme, ou então vocês querem conhecer antes, ter uma parada tipo, quero conhecer mais o cara pra depois apreciar, esse é o local certo pra você. E a gente vai começar bem do início mesmo, ou seja, com o surgimento do Wolverine. Foi quando, mais ou menos, aí? Em 1974. É, não é um jogo de perguntas e respostas, tá? Pode falar, Andy. Fique à vontade. Traga-nos uma ficha técnica pra você, ouvinte, que é curioso. Você vai assistir o filme, quer se preparar. Você não viu o filme Logan ainda, mas tipo, caraca, não sei nada do Wolverine. Eu assisti uma caralhada de filmes do Wolverine, mas eu não conheço o Wolverine ainda. Então, esse é o podcast certo pra você ouvir antes de assistir ao filme. Não contém spoilers, tá? A não ser que você não tenha visto os outros filmes dos X-Men, que aí, ok, whatever, pode pular todos, nenhum prestou mesmo. Não, e aí você pode escutar, como ele falou, não presta, pode escutar, não tem problema não. É, os outros não prestaram. O filme da Fox, o filme da Fox que conta é esse. Para o host, não prestou. Qual comigo? O poder mutante que cada um aqui queria ter, antes de começar a falar mais do personagem em si? É, vai, você, Andy, você. Nosso Mago Supremo. Teletransporte. Aff. Se chega atrasado. Só pode chegar atrasado dos cantos, só pode. Eu sempre tive um desejo de voar. Não sei porquê. Ai, meu Deus do céu. Gente, então, o cara... Então, eu queria voar. Queria voar. Vai, uma e super velocidade. Uma borboleta. Eu só queria poder de adivinhar os números da Mega Sena. Nem o outro, só adivinhar os números da Mega Sena. Eu queria ter o poder do super dinheiro. Queria ser super milionário, mega milionário, bilionário. Você queria ser um Batman, Eu contratava vocês pra trabalhar pra mim. Pronto. Todos vocês com superpoderes, eu contratava. Deus me livre. Mas se bem que eu não sei o que ele vai fazer com o que voa. X-Men do Sertão. X-Men do Sertão. X-Men da Caatinga. Virgulinho da faca quente. Mas vamos lá agora. A peixeira. Okay, vamos de vocês, então, algum de vocês pesquisou a origem do personagem? Primeiro, vamos lá. O primeiro contato de vocês com o Wolverine, o personagem. É, onde foi? Vocês conheceram o Wolverine? Eu nunca ouvi filmes, pessoalmente, viu? Pelos quadrinhos ou o personagem. Ah, aí não sim. Não à toa. Eu digo, mas vocês conhecem o personagem a partir dos quadrinhos, das animações ou conhecem o personagem a partir dos filmes? Comigo foi do X-Men de 92, aquela série animada que passava na Globo. Sim. Davi, faz a musiquinha aí. Na edição ele eu bota, boto. Ele bota na edição. Pra mim também foi o desenho dos anos 90 que eu acho, junto com o Evolution, um dos melhores desenhos dos X-Men. Mas eu não assistia muito, eu assistia mais o desenho do Homem-Aranha. Mas o primeiro contato que eu tive com o Wolverine foi o X-Men de 92 também. A gente acha que segue na mesma origem também, só que... É, a gente bota de velho, né? Não, só que... Acho que eu sou mais velho aqui ainda. Mas assim, se a gente for pegar... Eu conheci antes o quadrinho também, que eu tinha um amigo que ele já lia os quadrinhos, mas eu só olhava as figurinhas. Não lia, só olhava e tal, aí passava o olho. Depois que eu fui ver o desenho, comecei a assimilar uma coisa com a outra e procurei. Foi quando fiquei mais conhecendo o personagem, gostar mais dele, num joguinho de 92, acho que não, foi um jogo que surge mais pra frente, não sei a data certa. Aqueles lá da Sega? Do Super Nintendo. Ah, do Super Nintendo. Que você começava com a fase própria de cada um, e começava com o Wolverine lá, que eles escalavam as paredes e tudo, enfrentava o Sentinela. Pode crer, pode esse crer. Aí tá lembrado? Esse jogo tinha o Noturno? Você consegue lembrar se não, tinha? Não, esse não tinha não. Noturno. Porque era o Fera, era o Ciclope, o Wolverine, tinha mais um. Psylocke. Porque eu joguei em um que tinha um Noturno, eu lembro que tinha um Noturno. Não, eu tinha um Gambit também, mas eu não lembro qual era o nome, mas eu sei que eu joguei esse. Eu também tive contato com... Acho que a maioria então começou mesmo, da mesma origem, a Globo fez aí uma legião de fãs dos X-Men, eu também tive o primeiro contato com o Wolverine a partir daí, só que, assim, ele evoluiu em várias mídias. Conheci os quadrinhos, li muitos quadrinhos dos X-Men também, e a gente acompanha a franquia que a Fox vem desenvolvendo desde os anos 2000, né, que vai encerrar agora o ciclo do personagem no cinema com o Hugh Jackman abandonando o papel. Só que antes a gente começar pela origem, eu queria que um de vocês, pode ser o Luiz, eu queria que você, Luiz, apresentasse pra gente o personagem Wolverine, de resumo bem rápido. Quem é o Carcaju? Tem que dizer que tem olhar, tem qual é a cor do olho. Não precisa nem dizer Carcajá a origem, não. Me lembra o nome daquele Carcará. Puta que pariu, né? Mas vamos lá, galera. Quem é Wolverine? O nome de nascença do rapaz, de batizado do homem, é James Howlett, não é isso? Exatamente. Pronto. Nós temos todo mundo acha que é Logan, né? Logan é uma história do quadro. Vai lá, antes. Posso contar spoilers da revista? Não, spoiler. Primeiro me apresente. Quem é Wolverine? O cara que tá ouvindo agora, ele diz assim, caralho, estão fazendo... O cara que tá ouvindo agora, ele não sabe. Vamos supor que esse cara, ele não sabe quem é o Wolverine. Se você fosse apresentar o Wolverine, quem é o Wolverine? É isso que eu quero saber. Não quero saber da história do Wolverine, apresente não. Se você fosse dizer, quem é o Wolverine agora? O cara que nunca ouviu, nunca nem conhece. A gente pegou um eremita lá do interior da China. Presente pra ele, o Wolverine. Então, cara, imagina um baixinho que tem umas garras, tá ligado? Umas garras bem do mal que sai cortando todo mundo. E não é somente umas garras. Se acaso ele levar tiro na cabeça e voltar à vida, se for explodido, ainda tá vivo. Ele tem um fator de cura. Ele é um herói, ele é o quê? É um herói, matador, mas é um herói. Um mutante, não é isso? É um mutante. Da franquia dos X-Men. Que ele vem trazendo aí. O surgimento dele não foi logo no X-Men, já a princípio, né? Isso, ele surgiu já no Hulk. No Hulk, exatamente. Ele fez uma aparição lá, só que antes disso tudo, tem um passado dele. Mas vamos continuar uma apresentação do personagem. E ele utiliza garras de adamantio, que acompanha a série. É um metal super raro e super forte. Só fazendo uma correção, as garras são revestidas. Elas não são feitas de adamantio. Ele tem garras naturais, né? Exato, a princípio são osso. Isso, de osso que ele utilizou lá, que foi conhecido na Origins, um quadrinho que surgiu bem dos anos 2000 ou 2004, não lembro certo. Eu acho que é um pouquinho depois, foi... Na época, foi pós a Dinastia M, quando ele se lembra das coisas. Então, a gente pode entender aqui, o Wolverine é um personagem dos quadrinhos da Marvel, né? Criação, você sabe se dizer se é a criação a altura do altura dele, não, vamos falar a altura dele, o principal, acho. É, o baixinho invocado, o baixinho como invocado ele é famoso, da FBI, né? Federação dos Baixinhos Invocados, 1,60m. Yes, sou mais alto que ele. Ao menos de alguém, hein, Luiz? Um personagem de 1,60m de altura. É um personagem famoso entre os fãs dos X-Men. Eu arrisco é dizer... É um dos mais baixinhos do mundo, geek, nerd, assim, que gosta de... Eu suspeito que geek. Sim. Tem um anãozinho lá, da tropa alfa dos X-Men também, né? Como é que é o nome dele? É o Pigmeu. Meu, temos não, né? Mudando assim de outro pequeno, temos o Vegeta do Dragon Ball. É, tem o Tyrion Lannister. Mas, falando do Wolverine ainda, é um personagem, então, vou fazer um resumo aqui, um apanhado para o ouvinte, e vocês me confirmem se eu tiver errado alguma coisa. É um personagem mutante da Marvel. Isso. Tá? Criação do Stan Lee, segundo o Anderson aqui. É, o poder dele como mutante é o fator de cura e as garras. Ele tem algum outro poder? Primeiro, fator de cura. Cura ferimentos. A sua capacidade regenerativa varia muito melhor de escritor para escritor. Retarda envelhecimento, cura doenças e um bocado de coisa aqui que eu não vou falar tudo, né? É muita coisa. Só faltou dizer que Alcatra está 7,90, cura doenças, né? Instintos animais, sentidos aguçados, garras retráteis, imortalidade. Cara, esse é um defeito, né, dos quadrinhos. Só que tem uma imortalidade. A galera fica empurrando poder nos caras, né? Deixa eu perguntar aqui uma coisa pra vocês. Qual o poder mais bizarro que tu acha dele, Lisandro, assim? Você for ver, pô, isso é demais, não tem nada a ver, isso é apelação. Eu vi um podcast do Jovem Nerd, né, do Nerdcast, que era a batalha, não, enfim, a ciência dos super-heróis, né, e eles falavam dos poderes. O Wolverine foi um dos que foi tratado, por exemplo, e o que eu achei bizarro na fala deles é que, segundo eles, o Wolverine é um tumor gigante, né? Se as células dele se reproduzem, o metabolismo dele se reproduz, a forma como o poder dele é retratado, ele era pra consumir alimento de forma absurda, tipo o Goku, comer, sei lá, 200 pratos de comida pra poder gerar a quantidade de energia que o metabolismo dele ia precisar pra poder sarar a quantidade de ferimentos que ele tem. Fora que ia ficar saindo o braço de dentro dele, as unhas dele não ia parar de crescer nunca, nem os cabelos dele ia parar de crescer nunca, ele ia ter o poder do super cabelo, por exemplo. Não, mas talvez seja outro super poder dele aí também. Eu acho que é o mais não bizarro. Ser bizarro. É. Muito bizarro. É o não ser bizarro, né? Mas aí falando, eu arrisco dizer também que o Wolverine, nos quadrinhos dos X-Men, é o personagem mais... É o mais carismático, eu diria assim. Acho que é o mais famoso, é o mais querido pelos fãs. Vocês discordam? É um dos mais agora, né? Isso um dos mais. Porque agora surgiram outros, aproveitando a vibe e outros. Quem vocês acham que podia ser um personagem dos X-Men, eu falando da franquia X-Men, que é mais interessante ou mais famoso do que o Wolverine? Mais famoso não, mas mais interessante o Magneto. Não, não digo mais legal, digo assim, pro público. Não, não avalie você, eu não quero saber a sua opinião. Quero saber se você olhar pro público. Magneto. Vocês acham que tem mais apelo pro público? Do mais que o Wolverine? Eu prefiro a Sorfê, o pessoal prefere muito mais a questão do Magneto quando ele aparece, você já fica. Ou então próprio pro Apocalipse, não é isso? Se quando ele aparece, todo mundo fica, o Apocalipse vai chegar, caraca, é o. O que aconteceu muito foi que a Fox empurrou demais o Wolverine a ponto de fazer as pessoas acabar criando esse afeto com ele. Empurrou tanto. Eu acho que foi a Fox, porque, tipo, na época que eu assisti a animação, eu já era fã do Wolverine, porque, tipo, ele tem essa pegada do anti-herói, né? Tipo, ele é o cara que mata, ele é o cara que fuma charuto, ele é o cara que fala mesmo, ele é o cara que pilota uma Harley Davidson, ele é todo metido a bad boy, enquanto a maioria dos outros heróis, eles são mais padrãozinho, né? Eu acho. Mas agora vem a questão. Ele tem esse apelo popular. Temos o Lobo na DC, mas quem é o Lobo na fila do pão comparado ao Batman? Você tá falando da DC, série B. Mas vamos lá. Mesmo sentido. Mas vamos lá, galera. Continuando falando sobre o Logan, ele tem muitas habilidades. Tem treinamento samurai, conhecimento da maioria das artes marciais, tem grandes habilidades com armas brancas, armas de fogo, poliglota, inglês, japonês, cantonês, mandarim, alemão, russo, afegão, espanhol e português. E como é que tá o lombinho, hein? Não sacou a referência. Não entendeu a piada, não, né? Entendi. Não, não entendi, não. Também não. Tá tudo bem. Ele tá falando que nem aqueles caras de supermercado, mano. Tipo, arroz integral, R$3,90. Então, continuando aqui agora, valeu por lembrar. Não, esqueci disso aí. Bom, e alguns equipamentos que ele possui são asas e garras revestidas de adamantio, espada muramassa e placa militar. Não vou falar demais, não. E a espada Yashida, que é só concedida aos seus grandes guerreiros valorosos e líderes do clã Yashida. Relacionamentos amorosos vai desde raposa prateada, gente. Tentou pegar a Jean, é isso? Mas não pegou a Jean. E temos afiliações várias, desde os X-Men, X-Force, a SHIELD, a CIA, até pro Departamento de Investigações de Nova York também ele trabalhou. Então, esse é o Wolverine, galera. Um pouquinho dele, mas vamos lá pra história dele, não é isso? Sim, vamos lá. Então, acho que esse é um resumo da ficha técnica do personagem Wolverine. E agora a gente vai entrar um pouco na ficha técnica do personagem. Se você não é um leitor de quadrinhos, ou se você é, foi a origem do Wolverine, ela foi mantida em segredo nos quadrinhos durante muitos anos, né? Vamos manter um mistério? A gente pode começar, então, pelo próprio surgimento dele no quadrinho do Hulk. Sim, vai lá. Pode começar. Bom, na revista de número 180 do Hulk, ele tem uma luta épica contra o Endigo. Não ia ser tão épico, porque, convenhamos, o Hulk já bateu várias vezes nesse cara. Ah, no caso, é o herói que o Hulk, já estampou, né, dezenas de vezes os seus vilões, né? Não é? O próprio Magneto não cansa de apanhar. Mas aí surge um baixinho, vestido amarelo, com garras, poder enfrentar o Hulk. Que foi o surgimento. E engraçado, imagine só a diferença. O Hulk, aquele ser lá de mais de 2 metros e tanto lá de altura. Acho bem Golias Esmeralda. Golias, né? Exatamente. É, coisa destruidora. E ele tava na fase verde dele? Sim, tava verde. Verde. E um baixinho invocado de 1,60m pra enfrentar o gigantão. Realmente um Davi e Golias, se a gente for fazer assim, uma analogia de cada um. Ok. É, e digamos aqui uma pausa aqui pra dizer que o uniforme do Wolverine é meio ridículo, né? Só meio? Gente, o cara se veste um colar amarelo com uma sunga azul por cima. Ainda bem que os filmes não trouxeram isso pras telas, né? Ia ser traumático para as crianças ver um Hugo Jackman usando aquilo. Ok, foi uma pausa. Realmente. Vou omitir que eu não imaginei. Mas então, vamos lá. Esse confronto contra o Hulk foi considerado uma das batalhas mais épicas do Wolverine, que chegou a se repetir sempre nos dias atuais. Os dois têm algum desentendimento, até mesmo por pedaço de bolo. Quê? É, os dois já brigaram por causa de bolo. Nossa, cara, eu achando que o pessoal brigava por qualquer besteira, mas bolo, meu irmão, é brigar por causa de um bolo, tudo bem. É o bolo do Hulk, que eu vou ver ali. Assim faz um sentido, né? Então, brigar pronto. Pelo bolo do Hulk. No Universo Ultimate também tivemos a batalha desses dois, onde aconteceu uma das cenas mais brutais da HQ, onde o Hulk o partiu no meio. Ai, meu Deus do céu. Nossa. E que a delícia. Deve ter sido... Bruto, né? Demais. E atualmente vai ter um novo confronto deles, onde na verdade vai ser as versões idosas do velho Logan contra o maestro. Na verdade já essa parada, né? Não? Acho é que porque arrumou. Foi contra aquele que enfrentou no velho Logan, foi de fato o Hulk. Só que agora vai ser o velho Logan versus o maestro. Ah, entendi. Maestro. Porque é uma versão fodona. Eu vi lá o esquema de que o Old Logan, né? Que é essa versão mais velha do Logan, inclusive, que é a que tá sendo baseada, o filme que a gente vai ter agora do Logan, ele matou. O Hulk, Bruce Banner, né? Ele partiu o Hulk por dentro. Hulk comeu ele. No sentido gastronômico, não no, no sentido bíblico. Não, no sentido pederastas. É, ele comeu, assim, gastronomicamente. Ele engoliu e o Wolverine, tipo, se regenerou dentro do bucho do Hulk e saiu de dentro pra fora e partiu. Rasgando. É coisa de quadrinho, gente. Ignora. Essa luta atual vai ser o novo arco de velho Logan. Pra quem não sabe, maestro é o Hulk do ano de 2099. Pertinho, onde tá ele virou vilão e é simplesmente fodástico. Tá pertinho. Esse engraçado, cast é sobre, né, o Hulk, é só pra perguntar. Não, é porque ele surgiu no Hulk, no, né? Hulk, ele deu uma informação a mais aí. Prepare-se, Hulk maestro. Agora vamos deixar o Hulk de lado. E um pouquinho além das origens dele, o Wolverine ficou em stand-by total depois dessa aparição do Hulk. Somente cerca de uns 6 a 10 anos de novo ele retornou nos X-Men, fazendo parte da segunda equipe. Que foi quando... Segunda geração, né? Segunda geração dos X-Men. Foi quando os X-Men originais foram aprisionados numa ilha e precisaram resgatar eles. A Ilha dos Mutantes. Inclusive, aquele desenho que a gente comentou agora retrata um pouco essa ilha, não é isso? Pô, isso. Muito interessante essa ilha. E lá tem a Jean Grey, tem o Ciclope, tem o Fera, tem essa turma toda da primeira geração. É, os quadrinhos ficavam muito naquele triângulo amoroso, né? Ciclope, Jean Grey e Wolverine. Nem tanto. Os quadrinhos não, a animação. Isso, a animação eles trouxeram bastante. Aí os quadrinhos pegou essa carga da animação para as histórias dele, mas uma das polêmicas do Wolverine é que ele nunca chegou nos finalmente com a Jean Grey. Só teve 2 beijos em todas as histórias. Gente, olha, eu não shippo esse casal. É muito forçado. Nem ela. Só ele. Eu acho que o Wolverine, o casal pra ele é a Mística. Falei. Na verdade, ele tem um filho com a Mística. É, ele tem filho com todo mundo. Isso aí é um touro reprodutor. Só que quando ele descobriu que ele tem filho com a Mística, ele fez a promessa que nunca mais ia se envolver com uma mulher. Mas sem futuro alternativo, não é isso? No caso, um universo alternativo. Só que o medo ficou. Que os quadrinhos estão cheios de universos paralelos, mas vamos um pouquinho continuar sobre a história dele. Temos o início dele, com a história do Hulk, ele chegou nos X-Men, na segunda geração, e veio pra ficar, não foi? Se tornou mais popular, um dos mutantes mais populares, todo mundo, pô, que cara massa, cara foda. Acho que o Davi também pode dizer algo sobre ele, não é isso? O que você achou? Não, é porque eu ia perguntar outra coisa, cara. Pergunte aí, cara. Era uma coisa que eu até queria saber, uma curiosidade minha. É, você perguntar porque você quer saber, sim. Não, é que é uma coisa que eu queria saber, se vocês sabem a data exata ou próxima de quando ele nasceu. Porque aquele filme horrível lá do X-Men Origins Wolverine, mostra que, sei lá, ele nasceu em 1800 e alguma coisa, eu acho, né? E foi basicamente isso mesmo, tem muito mais de 100 anos. Porque eu já procurei e não achei uma data, assim, ninguém sabe. A gente até tem uma data aqui, mas foi no século XVIII, se eu não me engano. Foi o século XVIII. Essas questões relativas ao passado do Wolverine, elas são sempre muito polêmicas, né? O próprio passado do Wolverine, nas HQs, ele foi mantido em sigilo durante muito tempo. Sempre ficava naquela de as lembranças dele, pré-Arma X, né? Elas eram meio que perdidas. Aproximadamente foi 40 anos pra poder revelar a origem dele, desde o dia que ele surgiu. Sim, 40 anos de quadrinhos, né? De HQs, nessa enrolação, ele sofrendo de amnésia, até que surgiu aí uma edição especial que revelou essa origem do Wolverine. Inclusive, de vez em quando ainda surge relatos do passado dele, né? Eu me surpreendi lendo uma das revistas do Homem-Aranha, né? Eu sou fã dos quadrinhos do Peter Parker. E numa dessas versões revela, por exemplo, que os pais do Peter conheciam o Logan, né? Eles lutaram juntos na Segunda Guerra Mundial. Os pais do Peter eram espiões. Eles eram espiões, cara. Sim, e o Logan teve meio que um contato ali com eles. Quer dizer, esse universo da Marvel nos quadrinhos, assim, nada é por acaso, parece, né? Assim, é bem interessante que eles conseguem até dar uma... Se você for parar pra pensar, na cronologia, apesar dos anos que se seguem, desde o surgimento dele em 74, não é isso? Eles conseguem uma cronologia, apesar de extenso a história. Eles criam, depois lançam algo novo. Criam um arco novo pra poder criar uma história. Mas assim, é verdade, de fato, o James, é isso? O nosso Logan, que era doutor depois. Mas a história, mais ou menos, no quadrinho Origins, a época é da início das ferrovias, dos minérios, Estados Unidos. 1800 e pouco, século XIX mesmo. Ele tem muito aquela cara de Velho Oeste, né? De Velho Oeste, exatamente. Aí, a partir dali que ele era só, não era nada marrento. Ele era um garoto mimado, que era fraco, vivia doente, parecia e conheceu uma coisa parecida. O de Logan era o Clint Eastwood, ó. Não, detalhe, ele ia ser um adolescente, o Logan, só que o pessoal recusou a ideia, não vai ser um adolescente, não. Cabimento do Logan ser um adolescente. Nos anos 80 teve pelos nerds, um desejo enorme de que o Clint Eastwood fosse o Wolverine por causa do Old Man Logan, gente, né? Eu pensei agora, ia ser muito top. Ia ser, né, muito cara? Irado, mas olha só, o cara... Vou perguntar a vocês agora. 36 anos já. Vai lembrar algo a vocês. A origem, certo, do Wolverine. Vamos lá. É um garoto que vivia preso no casarão rico. Isso é um filme. Quer vocês se ligam qual filme que é. Um garoto preso, doente, mimado, não saía pra nada, andava de cadeira de rodas também. Aí conhece uma garota que vê, uma irlandesa, ruiva, morar junto. Calma aí. E tinha o filho do caseiro lá morando nos terrenos do casarão. Alguém se lembra com algum filme disso aí? Já passou, já. Então eu fui pra pensar, pô, isso parece muito com um... Não sei. Jardim Secreto. Sim. Jardim Secreto. Pronto, é aquele primeiro filme lá do universo Marvel foi o Jardim Secreto. Pasmem vocês. Aquele garoto lá parecido com o Logan. Gente, as coisas foi quando a continuação... Você pode até dizer pra gente melhor como é que foi. Pronto. Depois. O que acontece é que... Falando agora um pouco da origem do Wolverine. Isso. Sabendo você aí que tá ouvindo que a gente vai contar pra vocês, de forma resumida, o que a Marvel levou 40 anos para revelar ao seu público. Eles mantiveram esse segredo. Você vai saber agora com esse cast. Fique agora mais alguns segundos, vai lá. Mas então, o Luiz já deu uma boa introdução de como é a história dele. O que acontece é que no meio disso, o James vivia numa casa de rico, que o pai dele, suposto pai dele, era rico, e tinha um, diz aí, Luiz. O que é o caseiro? Isso, eu esqueci o nome. E esse caseiro se chamava Logan, e ele tinha um filho chamado Cão. Cão Logan. É um nome estranho. É porque é um menino muito travesso e tal. Que pai, viu? Não é? Ele era um senhor bem, só assim, que... naquela cidade, bom bruco mesmo. Não tinha conseguido na leitura. Mãe do Wolverine, né? Exato. Tipo, a mãe do Wolverine tinha um caso com... Com um caseiro. E desse caso nasceu o James, que não é filho do dono da casa. Dono da casa é corneado. Sei tudo que... mais. Quando... Quer dizer, pera. Bagunçou tudo. Tá bom. Ó, caso de família a agora. A mãe do Logan. Isso. Ela era a esposa do dono da casa. Exato. Ok, vamos lá. A gente tem uma casa que é mantida por uma família rica. Um casal de ricos. Esta mulher pulou a cerca e teve um relacionamento extraconjugal com o caseiro Thomas Logan. Thomas Logan. O caseiro Thomas Logan. O pai do Batman também? Vulgo Ricardão. O Ricardão foi lá e conferiu a mãe do Logan, que era a esposa do dono da casa, do homem rico. Exato. Que o nome deste relacionamento era John Howlett. Extraconjugal, nasce quem? James Howlett. Logan. Bond. James Howlett, né? O nosso Wolverine. Wolverine. Vai, prossegue. A partir disso aconteceu altas revelações. Errou! Reviravolta, não existe revirações. Aí, continuando a história pra frente, o James acabou liberando os poderes dele mutante, a garra saiu, pra pouco aconteceu. Um dos pais dele era mutante? O caseiro, sei lá, a mãe dele? Só tem um mistério pelo John, no caso, e o caseiro. Fica um pouco... Ele fecha o punho e dá a impressão que você vê três protuberâncias. Olha que nome bonito. Você vê três assim, volumes aparecendo aqui na mão dele, mas acho que é só o criou do desenho mesmo. Gente, mas... pra você que tá ouvindo agora, o Luiz tá fazendo o gesto aqui, tá mostrando. Ele tá com a mão fechada, tá com o punho fechado, que ele fica assim, tipo, ele segura com o punho fechado, faz, tipo, dando uma banana. Tiver vendo tipo, dando uma banana YouTube, pra alguém. Quem tiver ouvindo no YouTube não vai estar vendo tipo essa cena, infelizmente. Tipo, dando a banana, ele tinha onde fica as garras que saiu do Wolverine, apareceu uma ideia que o John poderia ser a mãe do seu pai, mas não, o caso realmente é do, aliás, que é o do caseiro. Sim. Que teve então o Logan tem o meu irmão também, né? Que é o cão. Só que no caso do cão, eles tiveram a briga, ele foi expulso porque o cão aprontava demais, o caseiro expulsou, o caseiro foi expulso com o filho dele, devido ao cão, é um cão mesmo, menino. E nisso eles retornam pra vingança. Acaba invadindo o quarto da mãe dele, do James. Como é o nome dela? É a... Marta! Why did you say that name? Marta. não é Marta. Enfim, é porque seu pai é o Thomas, a mãe é a Marta. Estamos aqui discutindo. A gente potencia coisas. Será que outras coisas têm a ver com o universo? Pronto. Okay. Aí, no caso, a senhora Holt teve o relacionamento com ele, invadiram a casa depois, ele queria levar a mulher, não quis, ela ficou traumatizada nessa época, e então o menino, ele vendo aquilo, o James, ele, quando ele vai empurrar o pai, ele acaba travando nos peitos dele, aí foi involuntário, né? Involuntário, e não só o todo, né? Só a metade mesmo, ele ficou com uma dor muito forte, sentindo lá. A Rose, que foi a menina que foi pra cuidar dele, ficou um tempinho lá, viu tudo e resolveu fugir disso tudo. Mas lá, a mãe se matou, expulsou o menino, o rapaz morreu e o cão ficou com o rosto rasgado. Os dois viveram em um minério até que o cão novamente aparece, né? O cão pra aparecer. O cão apareceu pra poder... Foi o cão que botou pra nós beber. Pra infernizar a vida lá. Pra infernizar a vida do nosso querido James. Que no final das contas, o James estava se esquecendo das coisas que viveu na infância dele e ficando cada vez mais parecido com o caseiro. Ele adotou o nome Logan, não é isso? Depois que ele soube de quem era filho, né? Aliás, ele começou a se chamar de Logan porque é o único nome que ele se lembrava. Eu acho que é por causa do trauma em ter matado o próprio pai sem saber. Pois é, será? Enfim, mas agora pulando, ele acaba matando sem querer a Rose, que é uma ruiva também, né? Diga-se de passagem. Por isso que ele curte a Jean Grey, elas são parecidas. Mesmo tanto tempo depois. Foi o primeiro realmente amor dele, né? Isso foi a Rose. Aí nisso acaba que eles... Ele mata sem querer a Rose, porque o cão aparece, eles vão brigar e ela se promete e enfia as garras na Rose. E ele, chateado, aquilo, traumatizado, resolve morar na floresta do Canadá, não é isso? Eu achei que ela tinha ido embora com o Leonardo DiCaprio, né? Uma coisa assim, não? Né, cara? Hoje, era ruiva... hoje é o dia do Davi fazer piada de ruiva. Porque ela... vai passar o tempo. Porque ela é ruiva também, então... Então, ele tem esse relacionamento com essa ruiva, e aí? Agora, tempos mais à frente, né? Se a gente pode pular um pouquinho pra não ficar tão extenso a parte dele. E nisso, ele... Encontra um casal esquiando depois de certo tempo. Aí então, aliás, ele entra pro projeto Arma X. O X, na verdade, é um número 10 em romanos. Existem outros projetos de armas. Ok. E ele foge porque ele tenta acabar com a pessoa que ele é, torna ele uma arma, mesmo um animal, só seguir ordens. Ele foge com várias memórias implantadas pra não saber o passado dele. Esse casal encontra, cuida dele. Só que esse cara, o James também, que me parece, já adota o nome Logan aí, depois que ele adota o Wolverine, quando encontra esse cara, que ele chama ele pro projeto Alpha, que é justamente pra encarregar de derrotar o Hulk. Aí começa a história do Hulk em 74, na história número 180, quadrinho. Entendi. Então a gente aí consegue linka lá o começo dele, a origem do Logan no Velho Oeste, né? No período das passando por da Arma X. Tem um processo é o tempo que ele. Antes disso, ele. Depois, tem uma sequência de histórias também do Wolverine que se passa no Oriente, né? Ele tem, Oriente, ele tem uma pegada isso oriental, após, né? Isso do X-Men, mas antes do X-Men, até depois que ele. Foi em 1985 que teve essa 85 a 90 que teve essa onda dele no Japão. Sim, ele tem essa pegada. Mas ele passa, né, das duas guerras mundiais, a gente não comentou isso, né? Após, sim, ele tá, após ele sair do ele sai do projeto pra encontrar o soldado Capitão América. Aí o Capitão América, eles fazem algumas missões juntos durante a Guerra Fria. Isso, ó, ele já passa da Primeira Guerra, passa por a Segunda e da Guerra Fria, o Wolverine. E com isso, ele vai, entra pros X-Men a convite do Charles Xavier, o carequinha safado lá. Ele manda todo mundo se ferrar e ele fica lá de boa sentado. Não, tudo. O mestre dos magos. E o engraçado, o cara que ele derrotar tem justamente a proteção, que é o Magneto. E o resto ele só apanha pra todo mundo, precisa dos jovens lá pra salvar ele. E quanto a isso, se a gente for pensar, para pensar, pronto, acho que mais ou menos até aí pra poder dar um situar hoje como é que em dia nos X-Men, puxa isso, é a ideia. Na Segunda Guerra Mundial, quando ele vai pro Japão, na missão eles têm tidos como mortos também, ele vai pro Japão, faz uma filha lá na Itsui, é isso o nome da menina? Isso. Faz um filho que é até ele vira depois o Deiken. É engraçada a história da Itsui com ele. Ele engravida a mulher, acaba indo embora. Só que um soldado invernal, o Buck, que era. Ele mata a Itsui, grávida, já perto de dar o menino. Aí vem um outro vilão, esqueci o nome dele agora, retira a criança e coloca pra ser adotado. Um casal rico de japoneses adota, coloca o nome dele de Kobayashi, só lembro sobre o nome, Kobayashi, no final. Mas o pessoal chama ele de Daken, que é tipo como se fosse um cachorro. Okay. Como se fosse uma criança bastada. Então, tipo, a pronúncia é Daken. Cachorro, né? É Daken. Wolverine só tem parentesco com animal. Vira cão, cachorro. Vira uma pronúncia bastada e ele acaba com várias coisas. Ele tem esse feeling, né? Do ser animalesco, né? Sim, pois é. O meu primeiro contato com o Wolverine nas HQs, depois que eu passei a ser um consumidor de quadrinhos, foi um arco em que ele tinha tido o Adamantium retirado do corpo pelo Magneto, né? Ele teve um embate com o Magneto. Um dos momentos mais clássicos. Como é que foi a sua reação nisso? Como você percebeu? Não. Você conhecia já ele com o Adamantium, né? Você imaginava, sim, ele com o Adamantium. Mas a verdade é assim, eu não peguei o momento em que o Magneto, ele fazia essa reação. Mas ao saber, como é que ficou? No entanto, eu peguei um arco em que, o que ocorre com o Wolverine? Quando foi retirado esse Adamantium dele, ele meio que foi ficando animalesco, né? Tinha umas animações meio iradas. Não, somente uma... Ele foi ficando parecido, cada vez mais parecido com um animal mesmo. E eu peguei esse arco do Wolverine. Eu cheguei foi a partir daí que eu comecei a ler quadrinhos com o Wolverine. Tô pulando, anos 90, isso. Isso, anos 90. A parte daqui retira, ele fica muito ferido, o fator de cura demora. Só lembrando, fator de cura demora é rápido, de acordo com o escritor do arco. Verdade. Tem esse porém. Tipo, eu li recente ali a Guerra Civil, a primeira, né? E o Nitro, que é o vilão nos quadrinhos que causa a explosão que inicia a Guerra Civil, o Logan vai atrás dele, né? E o Nitro explode. Porque o Nitro é tipo, ele é um homem-bomba. Aí ele explode e ele desintegra o Wolverine. Só sobra o esqueleto. Fica só o esqueleto, que é de adamantium. E o resultado é que ele regenera completamente. Um minuto, em questão cara, tá de pronto, minutos. Lá. Né? Aí pra você ver, já tem outros arcos em que o fator de cura demora horrores. Demora, né? Tem uma parte que ele leva tanto tiro que ele fica lá, metralhadora, descarrega todo um pente, metralhadora lá, e ele demora a se recuperar, tem esse porém também. Mas assim, até pra concluir a parte do quadrinho, pra isso estender demais, tem essa parte que ele retira da mancha dele, que então, que dá essa ideia de, pô, tu não achava que ele era um projeto feio, desenvolvido, mas descobre que ele era um mutante de origem mesmo, que criam essa origem que a gente falou no início. E ele segue atualmente ainda nos X-Men. Tem alguns outros arcos. Ele foi um dos Cavaleiros do Apocalipse, a Morte. Só que nessa batalha, ele tava só com os ossos frotando dentes de sabres. E ele consegue ganhar. E o Apocalipse devolve a ele o Adamantium. Também teve um outro arco que marcou o Wolverine, que foi a Dinastia M, onde a Feiticeira Escarlate deu para todos os personagens da Marvel aquilo que o personagem mais desejava. Nem tanto, né? Porque o Hank Pym perdeu o poder. Virou um mundo perfeito, entre aspas, um mundo utópico para os mutantes. E no caso do Wolverine, o que mais queria é se lembrar do passado. A partir desse ponto, ele se lembrava do mundo antes da Dinastia M. Só quando a Dinastia M acabou, ele se lembrou de toda a origem dele, que acabou de ser contado. Pra quem tá ouvindo é o seguinte, essa Dinastia M foi um arco em que, logo após o Vingadores A Queda, não é? Isso. Onde a Feiticeira Escarlate, ela fica louca. Feiticeira Escarlate, que é filha do Magneto, pra quem não sabe. Ela. Nos quadrinhos, né? Pelo menos era. E ela perde o controle dos poderes dela, que envolve o controle de toda a realidade, todas as probabilidades. Só isso. Aí o que ela faz? Ela reconstrói todo mundo, segundo a perspectiva dela do que seria correto. Nesse mundo dela, ela dá para o pai dela a realização do maior desejo dele, que seria um mundo dominado por mutantes, onde a humanidade é a minoria. Uhum. Aí o que ocorre nesse universo, né? Tá todo mundo vivendo bem, só que o diabo do Logan, né, do Wolverine, ele tem memórias do mundo anterior a criação. Exato. Aí, ele mantém as memórias, ele mantém as memórias do, antes da alteração, justamente para ele tentar manter. Ó, eu quero lembrar do meu passado. E quando ele retorna, ele consegue. Ele retorna e, no mundo real já. Com as memórias. Aliás, eu recomendo esse arco pra leitura, tá? Se você tá ouvindo aí. É muito bacana. Muito bom. Pra concluir, então ele recupera da mancha, recupera a memória, e então ele tá na X-Force, não é isso também agora? Então, só pra terminar, Wolverine atualmente tá morto, mas já foi confirmada a volta dele. A volta dele. E assim, umas curiosidades sobre... Ele meio que se sacrificou, né? Atualmente, pra você que tá ouvindo no momento de gravação do podcast, há rumores do retorno do Wolverine nos quadrinhos, mas até o momento ele está oficialmente morto. Morto não, porque... É meio complicado falar de morte quando você até fala de HQs. Até porque ele tem uma... Ele tem uma imortalidade também. Com sim, ele é meio que imortal, Israel, né? Isso que eu não dei nome. O problema do Wolverine foi que ele foi... Virou uma estátua de adamantium. Sim, ele ficou preso numa estátua de adamantium. Ele tá preso dentro de uma estátua de adamantium. Provavelmente vivo lá dentro. Sim. Mas o problema é que, porra, é... Vai sair. Ele tá fora de combate. Ele vai sair puto. Hoje existe um personagem ocupando o cargo do Wolverine. Na verdade, três. Na Marvel, oficialmente eu acho que é a X-23, sim, né? X-23. Que é a personagem. Que ela veio, ela não é canônica dos quadrinhos. Dessa que ela surgiu, a gente vai entrar no tema daqui a pouco, que é a parte de jogos e animações. Que é um projeto do X-Men Evolution que virou canônico nos quadrinhos, que é um filme agora fez sucesso e fez o processo de transição pra HQs. Atualmente ela é a personagem que ocupa o título de Wolverine, né? Exato. Inclusive, os quadrinhos do Wolverine são protagonizados por ela. Então, por isso que eu tô dizendo que ela é do título do Wolverine. Tem algumas curiosidades. Fala, temos um mangá, não é isso? Tem um mangá dele, onde foi ele que construiu os X-Men. Então, ele é o que construiu. Não tem chave, é ele que mandou na coisa toda lá. Exato, okay. No Mangaverso, né? Mangaverso, exatamente. E tem também o outro escritor alternativo, que tem um filho com a Elektra, uma filha com a Elektra, e depois tem um filho com mais sei quem, outro filho com sei quem, enfim, ele vai se misturando com todo mundo aí. Passador de rodo. Pois é. Tem o Universo Ultimate, onde o Wolverine foi o primeiro mutante de todos, porque lá os mutantes são criação de laboratório. E mais alguma coisa a acrescentar? Quanto ao universo de quadrinhos, é isso? Eu acho que só. Alguma curiosidade que você acha que merece ser dita? A gente falou do filho dele, do Daken, a gente falou meio que da origem do Wolverine. Se você quiser saber um pouquinho mais de curiosidades, a gente aconselha que você leia esses arcos que a gente estava dizendo aqui, porque eles são arcos bem emblemáticos, né? Tem disponíveis na internet. A maioria deles... Na Panini. Na Panini. Panini. Tá? Não é no Torrent. Não é na HQBR Online. Não acesse, tá? Não dá pra ler lá. Nós não somos favoráveis à pirataria. Acho que a gente pode encerrar esse bloco que a gente fala do universo dos quadrinhos e partir para o universo transmídia, pode ser? Vamos lá, galera. Ótimo. Xará! A primeira animação que foi que nos apresentou o universo do X-Men foi o X-Men de 1992, onde temos a terceira geração dos mutantes, tendo a participação tanto da equipe azul quanto da equipe dourada, formando somente um time. Equipe azul, equipe dourada? Passa ou repassa? Não! Nessa época, nos quadrinhos, os X-Men eram divididos em duas equipes, o azul e o dourado, enquanto a animação juntou os dois em somente um. Aí ficou alguns personagens de fora, aparecendo de vez em quando, e assim vai. Importante que tinha um Gambit, então pronto. Mas assim, a de 92 é interessante porque, como você falou, é bem baseado no quadrinho, imerge você no universo do que é os X-Men. E desde não só o presente como eles são, mas desde os futuros alternativos e passado com o Cable, que aparece, que é o filho do Ciclope com a Jean, não é isso? Isso. Com a Jean. Não, Jean não. Madeline Pryor. Madeline Pryor. Se o Ciclope pegou outro que não fosse a Jean. É crônica da Jean. É porque a Jean acabou virando Bom, a Fênix. Mas o Ciclope pega a Emma Frost. Gente, ó, se a gente for tentar entender a genealogia de X-Men, as linhas temporais e os relacionamentos, a gente não sai desse cast. Acho assim, do... Chegava um ano de podcast, a gente não termina. Acho que do geral, tanto do universo Marvel e DC, eles, acho que até mais a Marvel. Eles fazem essas brincadeiras com universos. Não, mas eu digo assim, é o dos X-Men é um negócio à parte, cara. Eu desisti. Ó, eu toquei o foda-se. Eu leio, eu não quero saber quem é pai de quem, porque, cara, você entra na loucura. Eles fazem mais o Cable é verdade. Assim, esses não, que eu são... Ele é filho do Não, mas assim, eu digo Cable, Madeline porque, Pryor com... porque ele é canônico. Diferente dos outros que são universos paralelos, tipo, pra encher uma linguiça, pra um... Não, mas ainda assim, mesmo nos canônicos assim, tem essa bagunça de então, fulano é primo de assim, Cicrano, que é irmão de Beltrano. O Ciclope tem uma figa com a Jean de um futuro alternativo que veio pro passado não, e tá cara, aí. Não, deu um... e juntou certo, aí fez uma linha temporal e tudo. Enfim, resumindo. Isso é tudo culpa do Barry. Tudo culpa do Barry. Ou do Mercúrio, nesse caso. Mas assim, se a gente for pegar também essa parte do desenho de 92, o interessante também é porque ele traz um personagem, que um vilão, que todo mundo vai gostar, que são os Cavaleiros do Zodíaco. Não! O Apocalipse e seus Cavaleiros, os Cavaleiros do Apocalipse. Ah, tá. Pois é, Carlos, tá demais você, hein? Tá. Hoje o Davi, tá demais. É o tempo que ele ficou sem gravar, que ele tá juntou as piadas que ele fiquei tinha. Fiquei juntando esse tempo todinho. Tá superando, cara. Mas enfim, quando ele apresenta esses personagens e a gente vê os vilões, principalmente, que aparecem, eu fiquei maravilhado. O Wolverine já gostava de cara. Quem dubla ele, eu esqueci o nome do dublador agora. Isaac Bardavi, rapaz. Rapaz, foi útil. Aê. Foi útil, rapaz, aê. Uhul. Foi útil, rapaz. Mas assim, o Isaac Bardavi. É Bar David, mas é Bardavi, né? Ele mesmo fala Bardavi, então... Pronto, aí no caso, ele foi que imortalizou a voz do personagem pra gente. Você o filme... quer um pouco das minhas garras? Xará! É aquela voz mesmo assim. Ei, né? Vou colocar uma coisa aí pra galera ouvir, é mais ou menos assim. E você precisa de um banho. Eu desculpei bem na cara dele. Todo esse mundo desgraçado virando de cabeça pra baixo. Temos de fazer alguma coisa. Eu estou aqui neste inferno pra fazer um novo umbigo nele. Bom, eu sempre achei que eu era bonitinho. Pois é, mais essa voz aí que vocês ouviram agora. E nós temos também agora, aproveitando essa vibe antes de ir para outra animação, falando um pouco sobre os jogos, aparece em 91, desde o Nintendinho, não é isso? Mas eu acho isso. Pode falar pra gente aí melhor? Eu cheguei a jogar um X-Men do Nintendinho, não me recordo o nome, eu acho que era só X-Men, onde você jogava um cenário estilo Zelda daquela época, tendo como opção o Wolverine, Ciclope, o Homem de Gelo, eu acho que o Gambit ou era Vampira, agora não tô lembrado. Onde você ia andando, vinha os bichos pra poder te atacar e você soltava o poder que eles tinham. Vinha os bichos, é ótimo, né? Você tava andando e vinha os bichos e você atacava. Não dá pra identificar, é um tanto de pixel. Eram os bichos. Bolinhas de pixels, né? Exato. Tá bom. Mas sem falar do Wolverine, tem os seus próprios jogos, né? Em 91, sim, o jogo Wolverine tem esse. Ótimo nome. Bem original, né? Diga-se de passagem. Segundo a minha cola aqui, tá me dizendo, temos o Wolverine Adamantium Rage, de 94. Olha só, ele chegou em 74, né? Isso, com o advento dos videogames, foi 88, por aí, 87. Por aí, ó. E já chegou pouco tempo depois. O Wolverine já apareceu. E assim, a gente não vê nenhum título de outro personagem. A gente não vê nenhum, ó. Ah, vou ver o do Ciclope. Isso que eu tô dizendo pra vocês. Vamos ver o da Psylocke. Quando a gente fala do universo X-Men, vocês me disseram que o Magneto ele tem mais apelo, mas o Wolverine não tem mais apelo. Eu não digo mais apelo, eu digo assim, que é tão famoso assim como personagem. O Ciclope a Jean Grey a Tempestade Mas diga assim, esse carisma, sabe? Esse carisma. Esse negócio, realmente ele tem um carisma assim, rapaz. Então ele tem selos próprios, ele sustenta HQs próprias. Ele tem essa coisa ímpar dele, assim, que realmente ele mantém. Na década de 90, tinha o selo X, o selo dos mutantes. Tinha muitos quadrinhos, né? A gente tinha o X-Force com quadrinho próprio, a gente tinha o quadrinho dos X-Men e a gente tinha um quadrinho separado do Wolverine, né? E que resistiu vários números. Nem todos os membros, por exemplo, dos X-Men ele fretava sustentam até Modus. Uma publicação própria, né? Tanto que o Bob é membro dos X-Men, Deus do... Quem é Bob? Homem de Gelo. O Anderson, ele fala... Olha, tem pessoas aqui que estão ouvindo que não sabem desse universo. Eles não estão dentro da sua cabeça. Tá, você é o Bob do mundo fantástico? O Homem de Gelo estava presente nos X-Men, Deus do começo, mas só foi ter um título solo. Ou melhor, ele só vai ter um título solo daqui a alguns meses, depois de todos esses anos. Pois é, aí seguindo esses jogos, como a gente falou, que tem realmente um carisma a par dos outros, o Wolverine 91, Wolverine Raids of Adamantium. Isso tem a continuação também do Raids of Adamantium. E até chegar na nova Wolverine's Revenge, não é isso? X-Men 1 e 2, o Wolverine's Revenge 2003 já, só que já vem. O Revenge é aquele do PS3, PS2. É, PS2, PS3, exatamente. Esse jogo aí é bom. Assim, esse é bom. É bom. Só podia ser melhor se não fosse a história do filme Origins. O filme Origins, não é isso? É engraçado, mas sim, porque o Homem de Ferro, ele tem o primeiro, né, primeiro filme do Homem de Ferro, ele tem um jogo que é horrível. É horrível, mas o filme é bom, e nesse caso é o contrário, o jogo é bom e o filme é ruim. O jogo é como se fosse um tipo Devil May Cry com Wolverine, só que segue a história do filme. No caso, é um jogo, que vem e você bate todo mundo. Ou seja, é um jogo que você vem, vem a galera, você bate todo mundo, faz altos combos e... Exato, o jogo é fluido. Gente, não tem nada de novo, nem nada de bom. Você viu isso em God of War, você... ok, é um jogo pra você... Você não, tá querendo extravasar, tem jogo você quer matar jeito, gente. É ruim. É, até tem, mas cara. Daí... Não dá pra dizer que um jogo desse... Ele chegou a ser melhor do que o filme, é exato isso? É isso que eu quero saber. Pronto, é melhor que o filme. O que não é muito difícil... Vamos dizer aqui, vamos estabelecer isso. Porque ao mesmo no jogo tu bate em alguém, no filme tu no tá filme levando fica... pancada. No filme, você tá, seu cérebro tá escorrendo pelo ouvido. Mas também temos o X-Men Origins, não é isso? Também é pra Play 2, PS3, Xbox. Ah, guys, eu acho que é esse o jogo, confundi os nomes. Ah, então pronto. Porque esse outro falando é o X-Men 2. Adoro quando é. Só que esse é o X-Men 2, Wolverine Origins Revenge. Mas sim, você adiantou Origins pra gente. Mas um jogo que tá muito famoso em alta nos jogos, que... tem muitos, é o Marvel vs Capcom, não é isso? Isso, onde Wolverine tem o famoso golpe Berserk Barrage, onde muita gente zoa esse nome, porque não dá pra entender a pronúncia. É, o Berserk Barrage é desde o início, né? Desde o primeiro, que é da época do Play 1. As placas de som não eram tão boas de se ouvir. Aqui, quem jogava na época do Nintendo era pior ainda. Enfim, quando ele falava esse poder, quando esse poder? Berserk Barrage. O Anderson está fazendo igual, a gente não está entendendo. Berserk Barrage. Enfim, eu entendi, era comer arroz com farofa, alguma coisa assim. Eu falei, comer arroz com farofa. Atatatá. Vamos estabelecer que arroz com farofa ia ser muito melhor do que... Pois é. Eu voto. Eu voto para dublagem em português CS. Pois é, eu cara. Voto. Inclusive, fica aqui o meu registro. Qual o nome do dublador do Wolverine? Isaac Bardavi, não é isso? Isaac Bardavi, se você estiver ouvindo esse podcast agora, por favor, faça isso acontecer. Por favor, arroz com farofá. Arroz com farofá. Que é um poderzinho que ele sai correndo mais o Barrage, né? Isso é um que ele pulava e sai uma luz dele. Não, ele sai correndo reto, aí sai crescendo então as garras. Ah, então pronto, é esse mesmo aí. Ele dá uma de baraca do Mortal Kombat, né? E nesse tipo ele foi muito famoso e o fator de cura do Wolverine acabou... Voltou um pouquinho os quadrinhos e vai jogando jogos, voltando também. É, joga alguns personagens com fatores de cura também. Que no caso é o próprio Deadpool, não é isso? O fator de cura... É baseado no do Wolverine. Acho que é uma ideia que puxaram dele e rebuscaram pra manter um personagem tão engraçado. Só que de uma maneira bem, bem diferente. Acho que é a imitação do Deathstroke. Mas voltando a falar de Wolverine, é uma coisa que eu acho muito interessante dele, que mantém ainda é a roupa dele. A roupa amarela, azulzinha lá e tal. A famosa roupa. Pois é, até tem um desenhozinho que você ouve um dois Batman assim, encarando um Wolverine, não é isso? Se quem puder procurar na internet. Cara, aquela roupa do Wolverine, não dá. Pode até prestar num desenho, num jogo, mas num filme... Não ia rolar, cara. E tem gente que acha ruim porque que ele não usou, mas imagina, pegue o Hugh Jackman vestido naquela roupa, não ia prestar. Eu só acho que se acaso fosse a Disney que fizesse o filme dos X-Men, nós iríamos ver como seria o Hugh Jackman daquele jeito. Acho que não. A Disney tá fazendo os filmes da Marvel e a gente vê que eles adaptam, por exemplo, os uniformes do Capitão América, né? Não são, eles dão. Eles, assim, não eles é dão uma repaginada que fica mais interessante. Agora, repaginada. Agora amarelo, vamos ser francos. Vamos ser francos. Hugh Jackman de colar amarelo ia ficar gostoso, né? eu me abstenho desse aqui, deixo pros sons molhados. É por isso que ele é o mão da porra, né? Então. Pois é, né? Do jeito que tu gosta. Né? Vai, diz aí. Mas sim, resumindo. E isso, questão dos jogos, e voltando a falar sobre o anime, é isso? O Wolverine tem um anime? Antes. Tem. O anime dele saiu em 2000 e... Calma aí, eu vou me lembrar. Enquanto não sei. 2011 ou 2012. Foi nesses meados por aí. Se você tem Google, confira aí pra gente. Confira no Google. Manda um e-mail, um comentário dizendo, você errou. Mas assim, a história do anime é igual o mangá que saiu lá? Ou não. Como é que é? Deixa eu perguntar, tem outro personagem da franquia X-Men que tem algum anime, um mangá? Tem os próprios X-Men que tem... Não, quer saber dizer que não. Tem outro personagem exclusivo. Não. Ah, tá bom. Vai, consegue. Pronto, aí, ó. Vai lá. É só isso. Então... Vai invocar e vai invocar. Vai sim, vai lá. A história, mais essa ou menos. Essa história pegou o mesmo arco que é retratado no filme Wolverine Imortal, consequentemente, o arco onde ele estava no Japão, só que deu uma repaginada na história. Lá o Wolverine sofreu um pouco mais de fanservice, onde teve luta contra o Omega Red, que é um vilão clássico dele. Um vilão clássico que... Nunca apareceu no cinema. Que ele de forma é uma... Como se fosse aquela pedra verde lá do Super-Homem, meu nome? Como se fosse o Kryptonita do Wolverine. Exatamente, sim. Porque ele tem um personagem que não apareceu nos filmes e não fez falta e pode continuar sem aparecer. Ele tem mais assim, é foda porque ele tem um carbonado, né? Isso que... Uh-huh. Pro Wolverine, ele É super... É, afeta demais, é fator de cura. Fica super mal mesmo, cara. A animação foi massa, teve dubladores de peso. No caso, dubladores japoneses. Que, se eu não me engano, foi o dublador original dos filmes dele no Japão que fez a voz do Wolverine. Nem faz inveja. Aqui, aqui também, aqui também. O cara lá... Não, mas eu digo lá, assim pra Jack mostrar... Lá, o Jack Davi foi lá, cumprimentou o Jackman. Não, eu digo assim pra mostrar... O Jackman se ajoelhou. Eles tiveram cuidado pra poder produzir esse anime. Não pegaram qualquer coisa. Pois é, esse foi um cuidado, a animação também foi bem feita, o estúdio... Bem. Vocês não falaram do X-Men Evolution. A gente vai chegar lá, vai né? Vai chegar tá lá, tudo no processo, que quando... Ok, vai. Aí também teve o anime dos próprios X-Men, com participação do Wolverine, onde ficou com um personagem mais à parte, que o foco estava sendo centrado... No... É porque se ele chegasse, ele ia roubar a cena e todo mundo ia... Ah, Wolverine, uhul! Aí, enfim, foi interessante esse anime, porque enquanto o anime do Wolverine tinha um Logan, mas Hugo Jackman... Errou! Errei o nome. Hugo Jackman. Hugo Jackman. De quem é esse Jackman? Hugo Jeca de quem é esse Jackman. Jackman. Eu voto pra até o final desse cast agora a gente chamar Hugo Jeca. Jeca. Vai. O Wolverine do anime do Hugo X-Men. Jackman. Hugo Jeca. Já era mais baixo, mais animalesco, só andava curvado. Já era algo mais... O que é mais próximo da versão original do Wolverine. Aí nessa história desse anime, eles foram pro Japão, como sempre. Tem que ir pra porra do Japão. Não, que é isso, o Japão até é prometido aí dos geeks otakus. Os caras vão fazer anime e não vão botar no Japão. É. A gente tem sorte deles não ter botado um robô gigante pilotado pelo Wolverine. Não, cara, eu imagino aquele Cristo Redentor ali, cara. Já teve isso. Mas por que foi uma história, aquele Cristo Redentor ali no Rio de Janeiro, se na verdade Megazord? Não, Megazord não. Aquele cara, o Sentinela. Ser um Sentinela. Sentinela. Leva sim, lá, sim, Sentinela. Ia ser doideira lá. Sim, então imagina esse robô pilotado pelo Wolverine, aquele robô do mesmo estilo da fantasia lá dele. Amarelo, cueca azul. Quase tu gostou, hein? Eu acho que você gostou. Eu ainda acho essa ideia do Luiz melhor. O Cristo Redentor. Virar, sabe, um Sentinela. E o Wolverine pilotar o Cristo Redentor. Caraca, pensa no Wolverine em cima do Cristo, esbagaçando a cidade. Não, vai ser lá em cima do bondinho lá, parado, ele brigando lá com o Cristo Redentor lá e tal, o Sentinela. Pô, doideira. Vai. Mas pra concluir a parte do anime... Que não interessa, ninguém gosta de anime. Não, mas foi massa. Como ninguém gosta? Ia ter segunda temporada dele, só que... Não deu certo o contrato da Marvel com a produtora do anime. Acabou acabando. Acabou acabando. Acabou acabando para um fim. Ele tá lançando hits hoje. Acabou acabando. Pronto, agora a gente vai chegar, acho que o Dez, acho que o mais, marcou a geração. O mais modinho, o mais famosinho. É. Famosinho e tá, tal, um romance. O mais... Mas eu gostei. Leite com pera. X-Men Evolution. Uma coisa mais Nutella, não é isso? É. Nutella. X-Men Nutella. Se você gosta, o problema não, é seu. Não. Se você gosta, você é alguém que assiste Magação. Mas eu gostei, cara. Eu gostei, assim... É assim, eu não preferi comparar os outros, mas assim, você aceita. É bom. Tô fazendo hora. Você meio que vê uma história diferente, uma nova perspectiva, traz... personagens até esquecidos. E o Wolverine lá, ele não é um seguidor, ele é um professor dos alunos, é isso lá. É tipo, o X-Men Evolution, ele pega o universo X-Men e transforma numa parada adolescente. Todo mundo é adolescente. Até o Nightcrawler lá, o Noturno. E o Wolverine é o tiozão da galera. Né? O Wolverine é o tiozão da galera. Que aparece lá pra resolver Wolverine, as comédias. Quem Bela, é? Tempestade. Né? Mas o caso do Wolverine, ele mantém aquela... Mantiveram a busca pela memória dele. Mantiveram o dublador Harley é Davidson, o Bardavi também? Não. É outro. Então já sabe como esse negócio não é bom. Porque eu não sei, tem... não, mas o dublador do Wolverine é o cara que dubla o filme do Stallone, pelo menos recentemente. Cara, Sylvester Stallone. Se você assistir algum filme, por exemplo, pega aquela voz. Pega um filme do Rock, Rock, o Creed. Ouvir aí também. É, eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Mas assim, é legal como tiveram a questão do Wolverine. Ele ser esse bad boy, tá sempre de jaqueta lá, peludão, andando. Mudaram o dublado dele. Até gostei, pra cansar. Tava muito cansado a voz do menino, dá uma nova repaginada lá. Porque a voz do Barnabé, que é aquela, envelheceu um pouco, né? É perceptível pra quem era da época da nossa pra hoje em dia. Nos anos 90 eu acho até que combinava a voz do Bardavi. Era super pro personagem. Perfeita a voz dele. Mas quando você vê os filmes do Wolverine, tipo, só os dele, você nota que a voz do cara tá mais já cansada. Tá, é uma voz mais idosa. E pro Hugh Jackman não é um idoso, não é idoso, exatamente. Mas o Wolverine é um idoso. O Hugo, é. O Hugo Jeca não é o idoso, mas você tem que lembrar que o Hugo Jeca está interpretando um personagem que tem mais de 200 anos. Mas se a gente for ver assim... A voz envelhece, ele não tem fator de cura na voz. É isso. Tá ficando com o pé no corpo, o corpo não vai influenciar. Então, peraí, se ele tá interpretando um personagem com mais de 200 anos... É o Gujeca. Então a gente tem que fazer uma votação pro Sandro ser o próximo Wolverine. O Sandro, verdade, cara. O cara não tá nem aqui. Deixa o cara em paz, vai. Sim, X-Men Evolution. Eu gosto do X-Men Evolution, daquele personagem lá aqui. E tipo, uma coisa que tem também no quadrinho, que é interessante. Ele tem mesmo os ossos, né? O Spike. É baseado na medula. Né? Mas sim, se basearam na questão também que mantiveram no quadrinho do Wolverine a relação dele com a Kitty Pryde. Mantiveram a relação assim, tipo, mais que a Alice Negra. Tiveram uma relação de pai para filho também, não relação, vocês pensam isso, os pervertidos? Não sei também como é que é. Ninguém pensou em nada. É, tá bem. Não, se bem que no Ultimate o Wolverine achava que era pai dos gêmeos e... Não vamos chegar aos detalhes. É chifre também, resumindo? Não, mas ele viu o Pietro e a Wanda cometendo incesto, meu pesados. Deus. Ele achava que era pai deles e... Rolando Game of Thrones em X-Men. Mas enfim, essa... Foi interessante aqui também. Tem uma história, tem uma parte bem linear. E o final é interessante, porque eles trazem a... Apocalipse. Isso, a batalha com o Apocalipse. Traz realmente o movimento. Então, do X-Men Evolution? X-Men Evolution, uh-huh. Sim. Que a gente vai terminar agora. A gente tá falando do final. A animação dele, que é o último arco. X-Men Evolution. Que é o último arco. Gente, é uma animação que tem X-Men adolescentes enfrentando vilões adolescentes e que o Wolverine é um tiozão. Tem como isso ser ruim? Não tem, gente. É ótimo, assistam. Você tá aí, escute esse podcast, depois corra pra poder assistir, depois vai assistir o Logan. Pronto, e é isso, mais o nosso bloco sobre games e animações. Alguém tem algo a acrescentar mais no comentário? No X-Men Evolution tem uma pequena participação do Capitão América em um dos episódios do passado. Parece do a Feiticeira Escarlate também, né? Feiticeira Escarlate tá lá presente na animação. É, com um visual bem estranho, mas Super tá G, eu não chegava a tempo da escola pra assistir. Doutor Estranho. Ok, então a gente encerra o bloco falando de animações e games. Se você sabe de mais algum, comente. Manda pra gente que a gente pode comentar no próximo também. Ou então faz aí fusaca nos comentários. E assiste. É isso aí, vamos para o próximo bloco, onde a gente vai falar dos... Dos filmes agora. Dos filmes. E aí, galera, a gente vai iniciar agora o terceiro bloco do podcast para tratar de Wolverine e Logan. E a gente vai entrar agora numa pauta que vai falar principalmente dos filmes, da franquia de filmes que está sendo desenvolvida pela Fox no cinema, detentora do direito dos X-Men. E a gente vai focar no Wolverine, tá? A gente não vai falar muito dos X-Men em si, mas é impossível a gente falar do filme, dos filmes do Wolverine sem tocar, mesmo que indiretamente, segundo Sônia Abrão, X-Men. Pronto, e o Davi, é isso? Nosso expert aqui em filmes aqui. Nosso X-Men. Quero que você fale dos filmes, Davi. Algumas curiosidades, talvez, que você saiba sobre o começo dessa franquia de sucesso que rende milhões pra Fox e que eles produzem uma bosta. Bom, o primeiro filme, na época que foi produzido, eles estavam querendo contratar um ator pra ser o Wolverine. Inicialmente, eles queriam que fosse o Russell Crowe. Eu ainda interessante. Ah, sim, o Clint Eastwood, né? Sim. Sim, só que aí o Russell estava ocupado e disse, não, eu tenho um amigo aqui que ia ser o cara ideal, que era o Hugo Jeca. Hugo Jeca. Só que o Hugo Jeca era um total desconhecido, né? Hugo, ou mão da porra, Jeca. Jeca, né? Fica aqui registrado. Só que pra Fox e pra todo mundo, na verdade, o Hugo Jeca era um total desconhecido. Era mesmo. Jogaram outros atores lá, que eu não tô me lembrando agora os nomes deles. Isso era o quê? 2000? Não, é 99, porque o filme foi em 2000. Tá bom. Teve um segundo ator que até... Aí a Fox... Inventaram desculpa, né, Davi? O Bryan Singer, ele queria que fosse o Doug Gray Scott, se não me engano. Ou é Doug Gray Smith, acho que é Doug Gray Scott. Diz aí um filme desse cara, que eu não sei. Não, ele queria que fosse esse cara, mas esse cara tava contratado pra fazer o Missão Impossível 2, que era de 2000 Vacilo, também. Perdeu 17 anos de salário garantido, né, mano? Não é? Bonito. Aí foi a vez do Hugo Jeca. Que isso já, sei lá, semanas, se não me engano, pra começar a filmar. E o cara, tipo, do nada, teve que treinar também pra caralho, porque não tinha o jeito pra lutar, porque o personagem exigia garras, e pra ele era tudo de novo, era muito estranho aquilo ali. Uma coisa que eu li sobre isso é que, como o Hugo Jeca, não sabia sobre o personagem, ele não chegou a ler nada, porque foi contratado muito perto, muito em cima da hora. Aí brasileiro. Aí começou a estudar sobre lobos, porque ele sabia que o ovelhinho é animalesco. Aí quando ele tava passando pelos ensaios, ele costumava fazer, tipo, uivos, grunhidos, tentando imitar lobo. Jack. Aí o cara, o diretor... Bryan Singer. Pegou e falou, não, para com isso, corta. Aí ele explicou que existia, de fato, um animal chamado carcaju, onde o... Aliás, carcaju é a tradução de Wolverine, né? Wolverine. Exato. É um animal um existente. Inglês, né? Nome americano. Aí, a partir disso, o Jeca... Você sabe como é que é um carcaju? É como se fosse... Acho que é uma fruta, não. É realmente um mutante chamado carcaju. Carcaju, você não é uma fruta. É um canino meio estranho, ele. Cara, ele parece um urso. Sim. Parece um urso. Ele é atarracadozinho. Eu ia dizer que você era uma espécie de lobo. Não, ele é muito parecido com um urso. Você vê um carcaju, você jura que é um urso. Só que é um urso em miniatura. Parece um filhote de urso. E ele é canino. É, e o bicho, o diabo é violento, viu? Vai. Aí, a partir desses estudos, que ele conseguiu desenvolver a personalidade Wolverine que a gente vê nos cinemas. Desses novos estudos. Aí ignorou a essência dos lobos. Só que na época tinha... Bom, né? Tinha outro problema na época, que... todos sabem que o personagem do Wolverine nos quadrinhos, ele é um anão. A aceitação dos fãs, rolou, então. Na época, foi difícil de engolir, porque o Hugo Jekka tinha, sei lá, 1,85m, 1,90m. O homem é gigante. É o homão da porra. E o Wolverine é, na verdade, um hominho da porra. É hominho... Tamborete, rei. Tamborete de forró, né? E não pegou legal, os fãs ficaram indignados. Eu acho que... Nacionalidade também contou isso daí, porque o Wolverine é canadense, o Jackman... É australiano. Hugo Jekka. Hugo Jekka, tá? Que ele quis dizer. É australiano ele. É australiano. Mas aí o filme foi lançado... Não quer dizer nada, né, gente? É, o filme foi lançado, as pessoas foram assistir. Tem habitantes no Canadá? Tem? Tem gente que mora no Canadá? Sim, canadense. Tem gente que nasceu no Canadá. Segundo o South Park, sim. Segundo, né? Eu quero saber de gente que já nasceu lá, não é gente que foi pra lá, não. É, claro que tem, né, macho? Sim, pois é. Aí o filme estreou. E uma curiosidade antes de continuar. Os efeitos visuais, eles foram feitos em cima da hora também. Porque o filme tinha sido adiantado em seis meses. Isso explica muita coisa. Explica muita coisa, realmente. Muita coisa mesmo. Que mas e a história? Se você for ver hoje... Então a história, o roteiro foi bem na hora também, né? Se a gente for basear, né? Eu tô achando que o X-Men, o Origins, Wolverine, ele também deve ter sido feito assim, com uma semana de antecedência. Cara, eu na época eu não prestava atenção em efeitos especiais, mas quando eu vi o X-Men Origins, eu... Que porra é essa? Que efeitos feios eram esses, né? Mas enfim. Efeitos feios, roteiro feio. Fala, tudo foi feio, né? Só o Hugo Jekka, o mão da porra, que era bonito. né? Ainda é. Tá um velho enxuto. É, enfim. Vai. O filme estreou, as pessoas foram assistir com o pé atrás. Mixa, esse Wolverine aí, não sei. Mas as pessoas gostaram, todo mundo gostou. Apesar do cara ter quase 2 metros de altura, o personagem foi bem feito. Após a atuação do... O Hugo Jekka. Foi assim, surpreendeu. Porque ele pegou bem a essência do personagem. Ele... Realmente. Ele transformou o conceito de Wolverine, tá? Contando que o pessoal, quando vê o Wolverine, só imagina ele. Não consegue imaginar outra pessoa, porque foi tão bem feito. Inclusive, gente que leu os quadrinhos também. Leu, exatamente. Eu voto que foi perfeito. Eu, quando eu vi a primeira vez, nossa, cara, tal, pensei, nada a ver. Mas quando eu pensei, pô, tem tudo a ver. O cara realmente incorporou o personagem com ele. Ele interpretou. Não é à toa que ele tem os filmes solos dele por aí. Não é porque. Não é só o personagem que foi bom, mas a atuação dele foi perfeita. Ele contribuiu. Ele contribuiu pra popularizar um personagem que já tinha uma apelo mercadológico muito grande, né? O personagem do Wolverine, como a gente falou antes, é um personagem que ele tem muito apelo mercadológico. Ele é um personagem que ele apela pra essa questão do anti-herói, né? Ele não é um herói. A gente pensa que o Wolverine é um herói, ele não é um herói. Ele é um anti-herói. É um herói que Nova York merece. Né? Ele é um herói violento, ele é um herói assassino. Ele tem aquele negócio... como é que ele tem uma frasezinha clássica, Andy, dos quadrinhos? Eu sou bom no que faço e o que eu faço não é bom. É, ele diz um negócio assim, eu sou bom no que faço e o que eu faço é matar. É um negócio assim, sabe? Não, ele não fala declaradamente matar. Ele diz que o que ele faz não é... Minha versão ficou mais legal. Vou mandar pro Stan Lee a sugestão. E ele já é um personagem que tem esse apelo de ser um anti-herói, de ser o cara da violência, de ser o cara que ele, sei lá, mexe com essa questão da adrenalina e ação, né? Que é uma coisa que o público geralmente gosta muito. Principalmente o público aí de quadrinhos. Eu acho que uma coisa que contribui pro sucesso do filme e pro Wolverine é que naquela época não tinha muito filme de super-heróis. O que a gente tinha... Tinha algum? Tinha o Blade, Demolidor. Né? Demolidor. Não, o Demolidor foi depois. Fantasma. Não, mas na época, 2000, eu acho que só o Hulk do Luferrino. É bem antigo isso aí. O Hulk do Luferrino, o... os Batmans. O Blade, que eu falei, os Batmans. O Homem-Aranha já tinha, não? Mas assim, Marvel, o que a gente tinha de Marvel, pelo amor de Deus, aquele Quarteto Fantástico ridículo, escroto. E aquele Homem-Aranha, não? O Homem-Aranha tava saindo naquela época, mais ou menos. Aquele Homem-Aranha japonês que usa lupa pra matar fogo. Não, pô. Qual? Primeiro filme do Homem-Aranha. Primeiro filme do Homem-Aranha 2002, mano. Sam Raimi, é 2000. Mas tipo assim, tinha o Thor genérico, o Homem de Lata, né? Homem de Ferro. Homem de Lata, né? Meu Deus, não merece nem menção isso. É, tinha mesmo. Mas enfim, foi era mexer, isso. Foi mexer na América Seca, a gente conseguiu. O X-Men foi o primeiro que foi bem feito. Ah, eu gosto do Blade também, mas o X-Men ele foi mais bem feito. E tinha um elenco bacana, tinha né? Tinha um elenco bacana, tinha Patrick Stewart e o Ian McKellen. Ian McKellen, né, cara? Porra, como era... Magneto. E tinha foda. Mais de um herói participando. Sim. Do filme. Não é somente um filme solo de herói. Pois é, então foi um sucesso de crítica e de bilheteria que acarretou 3 anos depois da sequência, que foi o X-Men 2, que trouxe também aquela pros questão. Pros fãs, né? É o melhor, assim, da trilogia primeiro. Eles tentam trazer o melhor, quadrinho também. X-Men 2, eu concordo. Aquela cena do Noturno. Mas eles foram coerentes. Eles foram coerentes. Eles fizeram um filme bom, que é o X-Men 2. Aí eles fizeram um filme médio, que é o X-Men. E eles jogaram o resto na bosta, né? Que foi o X-Men 3. Três anos depois, X-Men 3. Ele é mais ou menos, eu não acho ele tão não ruim. Ele não é mais ou menos, ele é ruim. Vamos ser francos. Cara, péssimo é o Origins Wolverine. Esse é péssimo. Deixa eu ser argumentos. Davi, ruim é Batman vs Superman. Esse filme é péssimo. Framboesa, troca a framboesa. Pô, cara, ganhou framboesa, sim. Batman vs Superman é um filme compreendido. Mas aqui então pode dizer, só uma introdução. Ele satisfez os fãs. Mas eu concordo que Batman vs Superman é um filme compreendido. Mas quem compreendeu foi o pessoal do Framboesa que premiou. É um daqui a alguns anos você vai ver que Zack Snyder vai ser, tá lá no topo. Gênio. É gênio. Mas, sério, voltando aqui, falar sobre 2018, a questão do Wolverine, temos a origem, já que foi comentado a origem, né? Por que a origem foi tão ruim assim, já que conta a história do cara? Ele era pra ter sido um filme legal, porque a gente... O filme é ruim. Próximo, vai. Não, mas o porquê? Porquê o quê? Porque é ruim? Ah, diga. Cara, o roteiro, como o Alisson falou, o roteiro dele é inconsistente. Olha, tem o Ryan Reynolds como Deadpool nesse filme. Entre aspas, o Deadpool, né? Quem assim, cara... E os efeitos especiais eram ridículos mesmo. Me dá uma dor no estômago de falar isso. Então vamos passar, né? Vamos passar. Cara, não vou falar desse filme, não. É, vamos por passar. Favor. Pula aí, o X-Men Origins. É depois ruim. Do você Origins, tá duvidando? Agora temos o... X-Men Primeira Classe, que foi 2011. Sim, pronto, que o Wolverine só falou um foda-se. Vai se fuder. Go fuck yourself. Mas fudeu. Mas, sério, eu não esperava que ele estivesse no filme. Aí aparece o charuto cubano dele. É. Aí o Xavier e o Magneto vão lá, ó... Eu sou o Charles Xavier, eu sou o Eric Lanches, vamos se fuder. Aí foi embora. Mas foi boa, cara. Mas foi boa, essa foi boa. Foi um bom camel. Aí depois foi o Wolverine Imortal, né? 2013? Não sei da sequência do Wolverine. Sim. Pra mim, os filmes do Wolverine começam no Logan. Não, cara, o Wolverine Imortal, ele não é um filme excelente, mas também não é um filme bosta. Ele é um filme ok. Eu gosto do Wolverine Imortal. Não acho essas coisas todas, mas ele é um filme ok. Tá, dá pra assistir. Ele não é realmente ruim, mas também não é algo fantástico. É, ele é muito melhor. Estranho, assim, o apesar de saírem filmes após filmes, e com essas críticas, pelo menos aqui de público, a gente for saber também, ruins, por que ainda continuaram saindo filmes? A dúvida. Bom, saiu o Origins, não é isso? Tem um... 2009 foi o Origins, aí em 2011 o X-Men Primeira Classe conta a história do Xavier e o Magneto nos anos 60, como começou tudo. Mas assim, o porquê então desses filmes, de crítica, pelo menos a opinião daqui, crítica de público, não serem tão bons, mas ainda sim na continuidade. Será que é o personagem? Milhões. Será que é o personagem mesmo que traz ou foi o ator? Pra trazer, continuar trazendo esse público, apesar de ter um histórico ruim. Eu vou responder. Sendo aqui muito sincero na minha resposta, eu não acho que o sucesso, pelo menos financeiro, ou o fato de a Fox permanecer alimentando essas produções, né, dos mutantes no cinema, dos mutantes, não vou ficar só no Wolverine, não. É o fato de que, primeiro, é uma franquia que é retorno financeiro garantido. Eles lançam um filme e vai lotar sala e vai fazer milhões e vai vender boneco, vai vender camisa. Enfim, tem todo um universo de consumo ao redor dessa franquia que conseguiu se estabelecer. Segundo, que existe uma cláusula de contrato que, se a produtora não produzir um filme a cada X tempo, ela perde os direitos que retornam pra Marvel. E a Fox não vai abrir mão. É o que aconteceu com o Quarteto Fantástico que teve agora, né? Que aconteceu com se não fizesse um novo filme, os direitos voltariam pra Marvel. Voltariam pra Marvel. Como eu queria que voltasse. E já aconteceu, tá correndo risco de com o Motoqueiro Fantasma, que era a franquia da Universal, e eles não fizeram mais filme e voltou os direitos pra Marvel. A Marvel já usou o Motoqueiro, inclusive, na série do Agents of S.H.I.E.L.D. Então, a gente sabe que a gente tá vivendo um momento em que esse cinema de super-herói, ele faz sucesso. A Fox é dona de duas franquias que ela pode aproveitar essa carona de ganhar grana. O Quarteto Fantástico e os X-Men. Então ela vai fazer um filme por ano. Dos personagens que ela tem à disposição, eu diria que ela tem quatro protagonistas que eles podem ficar lançando o filme que vai fazer sucesso, que é o Gujeca, né, que o Andy aí pontua pra gente sempre, o Wolverine. A gente tem o James McAvoy, né, como Xavier, um personagem que ele se marcou como Xavier. O Fassbender, vivendo o Magneto Fassbender é um Magneto muito bom. Do Ian McKellen também é, mas eu acho que o do Fassbender conseguiu ter... Ele é um ator muito bom. E ele é um bom ator, né? O Callum Lynch, né? Agora do Assassin's Creed. E a última é uma atriz que, inclusive, indicada a Oscar, uma pessoa que, assim... Ganhou, na verdade. Veio famosa aí da franquia Jogos Vorazes, né? Não fale dessa mística. A Jennifer Lawrence, não, que você cara. Pode... Não, você pode não gostar. É uma ótima atriz, mas ela nos filmes X-Men tá... Você pode não gostar, mas vou ser franco com você. As pessoas que vão frequentar o cinema gostam dessa mística. Tanto gostam como ela tá em todos os filmes. Pronto. Agora, então, a gente pode observar, segundo os comentários feitos, e o Alisson postou aqui pra gente aqui, colocou. Então, podemos ver que são os fatores de produtora ter que criar para não perder os direitos, questão da marca ser vendável. E aproveitar uma onda, né, cara, que tem aí de... E o momento são os heróis, que é o que tá acontecendo agora. E sobre o Gujeca, em particular, eu acho que esse casamento, Wolverine e o Gujeca, é um negócio que deu certo. Você perguntou, é o personagem ou é o ator? Eu acho que não é nenhuma das duas coisas. Porque acho que a questão dos dois é justamente isso. Ele casou tão bem com o personagem que isso acaba levando... Botou a aliança no dedinho também. Piada literal. Continuando. Aí, então, agradou o público. Se fosse um ator que você, tipo... Tem personagens, tem você atores não iria assistir que, o filme. Que ficam bem no papel. No caso, são o Quarteto Fantástico, você comentou agora também, e não vingou. É porque tem atores que eles ficam bem no papel. O Hugo Jack é um exemplo. A gente vai ter aí o Samuel L. Jackson fazendo Nick Fury também. Ele fazendo o Capitão Gancho, então, pô. O outro lá, o Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro, o Tony Stark dele. Tobey Maguire. Não mesmo. Pior Peter Parker de todos. Então, eu digo pra você, tem atores que, tipo, eles conseguem incorporar o papel. É o que aconteceu, ocorreu aí uma simbiose. A gente tem um trabalho muito desenvolvido que marcou na cabeça do público. É uma geração, você tem que começar, a gente viu isso com Harry Potter, por exemplo, que você gosta muito. Tem uma geração que cresceu assistindo esses filmes. Então, é uma mina de ouro. Por que eu vou parar de produzir Pronto, isso? Pronto, mas assim, resumindo, você foi apesar das críticas, apesar de pensar dizer que não é bom, como eu digo, continue indo aos cinemas pra ver esses filmes, porque... Vai que seja bom você aproveitar o melhor filme em cinema e também você favorecer esse mercado que nunca para de produzir, porque assim, eu não sou muito fã de assistir filmes de herói em cinema, porque como você, pra mim é só algo pra produzir, pros fãs e gerar dinheiro. Você tem que curtir, cara. Mas assim, eu curto lá em casa, pego um DVD e assisto, e pronto, acabou. Calma aí, Luiz, você tem que ver Logan. Mas... Você tem que assistir. Pronto, eu já tava chegando lá. Só que o porém que chegou no Logan. As minhas expectativas pra esse filme agora, já pra... A gente concluir já o cast agora, falando sobre o Logan. Só pra continuar. Que assistiu, a minha opinião é porque é bem diferente, a censura já é diferente. Vão pegar um arco assim que novo, que você já pode, posso esperar algo. Sabe por que vai ser mais bom? Diferente? É porque eles vão desconsiderar tudo de antes, vão fazer exatamente. Um separado no futuro. Vai ser algo bem diferente e não vão aproveitar hype, mas pega de uma outra visão, de uma outra questão de mundo, de como o personagem tá, e vão criar a história a partir disso aí. Isso que eu acho, minhas expectativas são boas pro Logan, por ser um filme aparentemente bem diferente. Mas só pra continuar aqui, porque eu faltei dizer que depois do Wolverine Imortal, que eu acho que é de 2003, em 2014 teve o X-Men de um futuro esquecido, passado, presente, sei lá. E agora o X-Men Apocalipse, né? O X-Men Apocalipse em 2016... E que agora eu acho que devia trocar o nome de X-Men Apocalipse para X-Men Mercúrio e Apocalipse. Só que presta no filme é o Mercúrio. Tira X-Men, coloca Mercúrio no título. Mercúrio e Apocalipse. Mercúrio versus Apocalipse. M-Men, né? Gente, a gente devia ser contratado como consultores da Fox. Eu acho que isso tá bom. Tá, se você que Alô, Fox. Você que é CEO da Fox, sei que você é ouvinte desse podcast. Paga nós. Fica a dica, tá? A gente trabalha pela metade do preço do cara que você tem aí hoje. Tá? Eu nem sei quanto é que esse cara ganha, mas eu tô disposto. Ganhar um terço. Eu tô fazendo trabalho de fã. Eu faço de fã. Eu vou. De graça. Um terço do salário dele eu topo. Vai então, ter vale transporte? Dando vale, né? Só constando aqui, em relação ao filme Logan, eu tô com grandes expectativas, porque é o fim. Não acho que vai ser um grande filme, apesar das críticas terem sido muito bacanas em cima disso. Tem uma galera que falou, teve gente que se chorou no filme. Então teve uma galera que tipo, porque envolve emocionalmente. É uma franquia que dura 16 anos, não tem como você não se apegar, por exemplo, com um personagem. 17 7 anos. É, porque eu ainda tô em 2016. O carnaval terminou agora, agora que virou o ano. É verdade. Então, eu digo pra você, me parece um filme muito bom, mas a gente conta aí com apelo emocional de você tá se despedindo de um personagem, tá se despedindo de um ator, de uma franquia que você acompanhou por 17 anos. E o próprio Hugo Jeca, ele tá com um tom muito bacana em relação ao filme, à produção. Você vê que ele se integrou, né? E pra finalizar minha posição em relação a esse filme, eu sugiro que você que tá ouvindo vá assistir, tire suas próprias conclusões. É uma franquia que merece ser fechada dignamente, mas fico na torcida pra que se cumpra o que o próprio Hugo Jeca falou. Ele disse que retornaria ao papel caso a Fox fechasse um acordo com a Marvel Studios e fizesse um X-Men Vingadores. Foi mesmo? Foi, ele falou. Ah, meu Deus. Ele falou tomara. Que se houver a possibilidade dele interpretar o Wolverine junto com os Vingadores, ele voltaria. Então, fica a minha torcida pra que vamos isso todo ocorra. Mundo mandar e-mail pra Fox pra perturbar a Studios. Eu acho que esse daí vai ser um meio pra Fox resolver fazer isso. Porque o Wolverine é o personagem dela com maior sucesso. Você teve muita gente abandonando a franquia, né? O Fassbender disse que não quer mais voltar pro papel do Magneto. Graças a Deus, a Mística lá também. A Jennifer Lawrence. Mas também não quer. O Xavier, ele tinha dito isso, mas voltou. Voltou atrás, né? Ele sabe ainda que ele, bem, né? É que é dinheiro garantido, né? É, no tipo bolso. Um salário, 17 anos de carteira assinada aí com a Fox. Então, é isso? Mais algo a acrescentar? Eu acho que é isso. Queria agradecer a você, ouvinte, por ter tido a paciência de nos ouvir até agora. É, se houver alguma coisa que a gente falou errada, o problema é seu. Comenta aí, reclama aí nos comentários, se você achar que deve. Acompanhe nas redes sociais, dê uma olhadinha nas nossas páginas. Tá um pouquinho parado agora, mas a gente vai voltar a produzir conteúdo pra você. A gente tá inaugurando um canal no YouTube para que você possa também acompanhar os podcasts. Então, fica aí a dica para você, quiser se informar, quiser saber um pouco dessa cultura nerd, dessa cultura pop, dessa cultura geek, esse é o canal para você. É isso aí, galera, valeu, é nóis. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I will keep gente pode deixar essa parte. Tá rolando já, é? Ah, beleza. Deixa essa parte aí. Créditos finais. Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar